emitido parecer favorável para o teleférico no Curral das Freiras. A notícia foi manchete do Jornal da Madeira a 7 de julho de 2022. A Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental deu parecer favorável à concretização do teleférico do Curral das Freiras, embora exija ao Governo Regional estudos complementares. Aval favorável da Secretaria Regional do Ambiente ao sistema de teleféricos e parque de aventura do Curral das Freiras, considerado criminoso, abusivo e ilegal. ONGs e movimentos acusam IFCN de conflito de interesses. O Curral das Freiras é uma freguesia na Madeira, parte do município da Câmara de Louros, com uma área de 25 km² e 2 mil habitantes. Tem uma densidade populacional de 79 habitantes por km² e localização a uma altitude de 640 metros. Tem uma estrada que liga ao Funchal. A atividade principal da aldeia é a agricultura. O Curral das Freiras é um local montanhoso, de difícil acessibilidade. A população dedica-se principalmente à horticultura, ao cultivo da castanha e à produção da ginja artesanal. Possui uma escola de ensino básico e uma biblioteca, além de um centro cívico onde se realizam atividades culturais. Celebra-se 1 de novembro a Festa da Castanha, uma outra festa em honra da Nossa Senhora do Livramento. Festa esta que atrai inúmeros romeiros, uma antiga e importante festividade da Madeira. A freguesia tem um centro de saúde e uma delegação da Segurança Social. Em 1968, Lucas, um pastor do Curral das Freiras, guiou Alexandre Zino, Gunther E. Maul e Francis Zino a redescobrir a Freira da Madeira, uma ave marinha que até recentemente se considerava extinta. O Curral das Freiras está cercado de montanhas e é atravessada por uma grande variedade de pequenas ribeiras elevadas. A Freira da Madeira é uma ave marinha endémica da Ilha da Madeira e está classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza como ameaçada. Até recentemente, era considerada extinta. Atualmente, com uma população estimada de 80 casais, está listada no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal com o estatuto de em perigo. Ao longo dos anos, têm-se feito esforços de conservação da espécie, como o controle de predadores, gatos e ratos, ou a remoção de animais de pastoreio, que espezinham as tocas. Em 2010, um fogo florestal de grandes dimensões voltou a ameaçar a espécie de extinção, com a morte de 3 aves adultas e mais de 65% das aves juvenis. É a ave marinha mais ameaçada da Europa, com uma área de reprodução restrita a algumas falésias na montanha do Maciço Central da Ilha da Madeira. O morcego da Madeira é uma espécie nativa da Madeira e endémica da Macarronésia. Habita zonas urbanas, rurais e floresta. Na Ilha da Madeira, ocupa áreas desde o nível do mar até 1.500 metros de altitude. A espécie é residente na área, como o próprio instituto proponente do projeto tem referenciado no site. Durante o dia, refugia-se em fissuras nas rochas, troncos ocos de árvores ou edifícios abandonados e sai dos abrigos ao fim do dia para caçar. Tem uma população de 1.000 indivíduos e está considerada como criticamente em perigo. A laurisilva é um tipo de floresta úmida, composta maioritariamente por árvores da família das lauráceas e endémica da Macarronésia, região formada pelos arquipélagos da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde. Possui maior expressão nas terras altas da Ilha da Madeira, onde se encontra a sua maior e mais bem conservada mancha, tendo sido considerada pela Unesco em 1999 como Património da Humanidade, ocupando aí uma área de cerca de 15 mil hectares. Na laurisilva, as plantas mais comuns são as lauráceas, como o loureiro, o vinhático, o til e o barbuzano. É um dos habitats do mundo com maior índice de diversidade de plantas por quilómetro quadrado. A palavra laurisilva deriva do latim laurus, loureiro, lauráceas, e silva, floresta, bosque. É uma floresta produtora de água, precipitação oculta, visível nas quantidades elevadas da Ilha da Madeira. É no Parque Natural da Madeira que se encontra de forma mais preservada. Teleférico e Parque Aventura no Curral das Freiras, um projeto impopular. É nesta pequena aldeia que está para nascer um projeto de teleférico e parque aventura avaliado em 31 milhões de euros. O proponente do projeto é o Instituto das Florestas e Conservação de Natureza da Madeira. Por estranho que pareça, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza é mesmo uma instituição pública e não uma empresa privada, que tem por missão promover a conservação da natureza, o ordenamento e gestão sustentável da bio e geodiversidade, da paisagem e da floresta, bem como dos recursos a ela associados, e ainda a gestão das áreas protegidas, como podemos ler no website do Instituto. O sistema de teleférico e parque aventura no Curral das Freiras será constituído por dois teleféricos, com estações no Curral das Freiras, no Pardão e na Boca da Corrida, uma zipline e um parque aventura. O parque aventura terá 2,83 hectares, junto ao parque florestal da Boca da Corrida. O investimento global para a implementação do projeto está avaliado em 31 milhões de euros. O projeto propõe a criação de 40 postos de trabalho efetivos. É importante salientar que o estudo de impacto ambiental, embora importante, não é neutro, visto que é encomendado pela empresa que propõe o projeto. Leia-se a propósito o artigo do jornal Mapa sobre a avaliação de impacto ambiental, intitulada Avaliação de Impacto Ambiental, Ilusão ou Magia, de 2021. Este estudo de impacto ambiental é considerado por muitos como um truque de magia, um mero pro forma, uma necessidade legal, que aliás o novo governo maioritário do Partido Socialista já se predispôs a abandonar recentemente através do programa Simplex, que acabará com a maior parte dos estudos. António Costa justifica-se com o combate à corrupção. Mas provavelmente será precisamente o contrário que vai acontecer, não fosse Orwell ter inventado o termo double speak para definir tais usos grotescos da linguagem. A Associação Zero considera escandalosa a proposta do governo de privilegiar o deferimento tácito no licenciamento, dizendo que o governo prepara-se para retroceder décadas na política ambiental, fazendo tábua rasa dos valores fundamentais que a política ambiental e o instrumento de avaliação de impacto ambiental visam proteger. Ainda assim, analisemos o estudo de impacto ambiental do teleférico. O estudo de impacto ambiental identifica impactos nos recursos hídricos, sobretudo em caso de eventual acidente na manutenção dos equipamentos, que poderão provocar a contaminação das águas. Os impactos nos solos serão negativos, decorrentes da instalação dos elementos definitivos e temporários do projeto, como os estaleiros e maquinarias. Diz o estudo de impacto ambiental que os impactos no uso dos solos serão negativos, resultante da afetação dos gestais e das maquinarias, depósitos de terras e materiais. A flora é considerada de reduzido valor conservacionista ou ecológico, dado tratar-se de gestal e folhosas, concluindo por um impacto negativo pouco significativo. É importante notar que a Laurie Silva é uma das florestas mais variadas do mundo e é produtora de água. E dizer que a flora é de reduzido valor conservacionista ou ecológico é, na verdade, uma mentira e uma omissão da realidade. Relativamente à fauna, reconhece-se no estudo de impacto ambiental que as ações previstas terão como consequência a perda de habitat, a degradação dos habitats adjacentes e o aumento do risco de mortalidade de algumas espécies por atropelamento, particularmente devido ao aumento da perturbação dos padrões de calma e ao aumento da circulação de pessoas e veículos. Dadas as características da zona, estes impactos foram caracterizados como pouco significativos, diz o estudo de impacto ambiental. É no grupo das aves que a área tem maior biodiversidade. O projeto consiste de dois teleféricos e uma zipline a 120 km por hora para os aventureiros. Em entrevista no telejornal da RTP, Pedro Coelho, o presidente da Câmara de Lobos, disse que o teleférico pode ser importante para o Curral das Freiras. O próprio estudo de impacto ambiental, que lemos anteriormente, faz uso de uma linguagem um tanto quanto empresarial quando diz que o projeto constitui uma opção política assente na necessidade do desenvolvimento do interior da ilha, considerando-o um fator de crescimento económico da zona. O Bloco de Esquerda da Madeira diz que o projeto está envolto numa grande opacidade e falta de transparência. Já o Partido Ecologista Os Verdes considera o aval da Secretaria Regional da Madeira ao sistema de teleféricos criminoso. Os Verdes apontam em comunicado que o estudo de impacto ambiental não tem credibilidade e que todo o processo vem apenas legitimar uma decisão política previamente determinada. O projeto acarreta riscos geológicos, colocando a população e os turistas em perigo iminente, e o projeto não garante segurança adequada contra o risco de incêndios. Além disso, os Verdes acusam a falta de credibilidade dos dados do estudo de impacto ambiental, dizendo que os impactos sobre a natureza e a biodiversidade não foram devidamente estudados, nomeadamente os riscos no que toca às espécies de aves raras, como a Freira da Madeira. A consulta pública. 391 contra, 1 a favor. A consulta pública, decorrida entre fevereiro e abril de 2022, teve 392 participações de cidadãos, 4 de ONGs, 4 de associações, 4 de partidos políticos e 1 da Junta de Freguesia de Curral das Freiras. Notavelmente, apenas um cidadão concorda com a realização do projeto. Os quatro partidos que se manifestaram na consulta pública, nomeadamente o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, o Chega e o Partido Ecologista dos Verdes, manifestaram-se contra a realização do projeto. O cidadão em questão justifica a sua aprovação com o aumento de turismo e como uma mais-valia económica. Tendo em vista a ruralidade existente no Curral das Freiras, a perda de habitantes e a fragilidade da economia desta freguesia e da freguesia do Jardim da Serra, este projeto é uma mais-valia, quer para o turismo local, regional, para os residentes e comerciantes locais, etc. A grande maioria das exposições apresentadas são claramente contra a realização do projeto em causa. 391 exposições apresentadas por cidadãos sobre a realização do projeto são desfavoráveis, diz o relatório da consulta pública. Os principais temas abordados por cidadãos preocupados com o projeto tratam o clima, alterações climáticas, geologia, geomorfologia, ecologia, fauna e flora, a socioeconomia, a paisagem, o ambiente sonoro, a segurança, o PDN municipal, o património e as lacunas na realização do estudo de impacto ambiental. Inúmeros cidadãos apontam que o estudo de impacto ambiental usou medições de ventos e nevoeiros da estação climatérica do Funchal, que apresenta condições completamente diferentes às do Curral das Freiras. Não há qualquer veracidade e pertinência de certas afirmações e conclusões nos conteúdos do estudo de impacto ambiental e suas conclusões. Supor que a 1500 metros de altitude e no Curral das Freiras não há registro de ventos que ultrapassam os 10 km por hora é inaceitável, diz uma das participações. Depois, quanto à segurança e aos riscos geológicos do projeto, o próprio estudo de impacto ambiental reconhece que a zona se insere numa área de suscetibilidade a deslizamentos rotacionais, perguntando aos cidadãos quais as medidas que irão garantir a não ocorrência de acidentes. Na área da ecologia, os cidadãos apontam que o projeto coloca em risco a Freira da Madeira, uma ave marinha rara, classificada como em perigo, e ainda o morcego da madeira, espécie vulnerável. Estas duas espécies em vias de extinção estão legalmente protegidas pela Diretiva Habitats, relembram os cidadãos. Além disso, a presença do zipline e dos cabos poderá interferir com as rotas de voo das espécies referidas, potenciando riscos de colisão e provocando a mortalidade ou ferimentos dos indivíduos. A desfiguração da paisagem, das montanhas, a pegada ecológica demasiado grande e pesada, a intrusão nas áreas protegidas e florestais são outros problemas apontados pelos cidadãos. Além disso, relembra-se que o local de construção se situa em zonas da Rede Natura 2000, zonas especiais de proteção e dentro do perímetro do Parque Natural da Madeira. Outras vozes da consulta. Desde logo, a situação da Freira da Madeira e outras aves, que nidifica nos picos altos da ilha, incluindo esta zona, é colocada em risco. Não destruam a nossa paisagem, natureza, fauna e flora. O risco que a Freira da Madeira possa perder o seu habitat e que as entidades digam simplesmente que ela se vai habituar ao novo habitat é simplesmente ridículo. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que a Freira da Madeira é uma das aves marinhas mais ameaçadas da Europa e que os cerca de apenas 80 casais nidificam no topo da montanha acima do Curral das Freiras. Também é do conhecimento geral que esta espécie está presente na Madeira entre finais de março, época que chegam os indivíduos reprodutores para a limpeza dos ninhos em meados de outubro, quando os juvenis deixam os ninhos e migram. Será que os trabalhos de campo foram realizados em novembro e dezembro para que não houvesse qualquer registro desta espécie? Lamento, mas quem estudou a ave e fauna do local não percebe nada do assunto, nem usou a bibliografia adequada ao arquipélago da Madeira. Basearam-se na bibliografia para admitir a presença de 10 mamíferos e apenas 2 caracóis com estatuto de proteção. Não mencionaram espécies de insetos, que é o grupo de animais mais diversificado e com maior número de endemismos para o arquipélago. Tem uma falha grave a nível de prospeção de fauna em geral. É um autêntico atentado ao nosso património natural e nada atrairá a população do Curral das Freiras. As associações e os movimentos. A SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, diz que a Freira da Madeira está classificada em perigo e essa informação foi omitida ao longo do texto do estudo de impacto ambiental. A área de nidificação desta espécie fica a montante da área de intervenção do projeto e recentes estudos efetuados com dispositivos de seguimento indicam que a espécie utiliza apenas 2 vales para se deslocar do mar até à área de nidificação. O Vale da Ribeira dos Socorros e o Vale da Ribeira do Faial. O projeto apresentado exibirá impactos não só durante a fase de construção, como também durante a exploração. Salientamos que, além destas espécies, todas as outras espécies de aves, com distintos estatutos de conservação, também são suscetíveis de morte por colisão com os cabos. A Quercus impugnou o procedimento e chamou a atenção para o IFCN, que é um instituto público, ser o promotor do projeto. O IFCN, Instituto Público que deveria ter como missão a proteção e conservação das florestas e da natureza, é o promotor deste projeto e com este apenas demonstra um total desrespeito pela proteção de uma paisagem protegida, proteção do Parque Natural da Madeira, Boca da Corrida e Pardão, zona de proteção especial ao abrigo da Diretiva das Aves e zona especial de conservação integrando a Rede Natura 2000 do Pardão. Zona Especial de Conservação do Maciço Montanhoso Central, classificado como Sítio de Importância Comunitária e por todo um sistema ecológico que é suposto conservar a natureza. Este estudo levanta uma série de dúvidas e mostra diversas incongruências. A Associação Social Democrata para o Ambiente nota que o levantamento de campo no que diz respeito às aves marinhas como a Freira da Madeira é incompleto, deficiente e pouco fiável, pois foi realizado na altura do ano em que estas aves já migraram para o Canadá. O projeto foi apresentado pelos proponentes como de interesse económico para o Curral das Freiras e com enorme potencial para o turismo de cruzeiros. O projeto será concessionado a um privado. A grande capacidade dos cruzeiros e o curto tempo de permanência destes é apontado pelos cidadãos como algo que fará desviar todos os recursos económicos atualmente ligados ao turismo da zona. Um projeto com um investimento de 31 milhões de euros, considerado exorbitante pelos cidadãos, que vai contra o turismo sustentável e os próprios objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. O projeto será financiado por investimentos públicos e logo será entregue à exploração comercial privada, lemos nas participações dos cidadãos. A Ilha da Madeira tem 7 milhões de anos e tem uma natureza única e própria, diz um outro participante. A ilha é também património mundial classificado pelas Nações Unidas. Este projeto irá desvalorizar e impactar para sempre a região. Por fim, os cidadãos deixam sugestões, como por exemplo, um investimento sustentável de turismo colabore na conservação da natureza, privilegiar os caminhos e trilhos pedonais, investimento em transportes públicos, uma estrada alternativa que ligue o Curral das Freiras ao Jardim da Serra e à Câmara de Lobos, criar condições de usufruto para os próprios cidadãos da localidade, observação de aves, projetos de limpeza, etc. Na opinião do Partido Ecologista dos Verdes, o Governo Regional faz mais uma vez de conta que respeita a lei para levar avante decisões já tomadas. Decisões que apresenta como grandes benefícios para a população, quando na realidade serão muito poucos a tirar grandes benefícios e muitos a ficar expostos a grandes perigos. Este estudo de impacto ambiental foi marcado por opacidade, inverdades, falta de profundidade, omissões e simples mentiras, o que se torna claro quando analisamos as diferentes intervenções. O facto de que a esmagadora maioria das pessoas que intervieram na consulta pública serem contra o projeto demonstra que a governação da Madeira está de costas viradas para a população, perseguindo apenas os interesses privados de alguém que ainda não foi nomeado um futuro explorador do negócio. O movimento contra o teleférico do Curral das Freiras exige uma cobertura mediática séria e ativa de uma das maiores intervenções agressoras da paisagem a uma das maiores e melhores zonas de conservação ambiental do país. Consideramos uma exploração do bem comum para fins privados. A cobertura jornalística adequada sobre os riscos deste projeto, tanto a nível da vida humana como dos prejuízos sobre a fauna e a flora. Objetividade e diversidade de informação, como estipulado no Estatuto do Jornalista Português. Procurar a diversificação das suas fontes de informação e ouvir as partes com interesse atendíveis nos casos no que se ocupem.